acostumado a gostaria de agradecer a verdade do meu convite, em particular o seu ato. A apresentação que eu farei hoje terá como tema a responsabilidade social como uma marca. Dentro dessa temática, irei falar um pouco da componente histórica, de uma forma geral, também ainda da componente histórica, mas mais falar já particularmente da Angola, falar dos agentes e dos passeios à volta dessa questão da responsabilidade social, falar também um pouco sobre ligado a políticas públicas, falar também da responsabilidade social como agenda política, governamental, institucional e social, e um pouco também na perspectiva do amanhã, do que é isso da responsabilidade social como marca. Obrigada. Então, antes de falarmos, entrarmos para a responsabilidade social como tal, eu se calhar fazer uma resenha de onde tudo começa, no concerno da responsabilidade social. A primeira parte começa basicamente ligada ao voluntariado. O voluntariado no sentido de que, com base naquilo que é a necessidade humana quase natural de nós ajudarmos o próximo, e um pouco ligado ao corpo, ganha corpo a partir do cristianismo, e surge então o voluntariado. Essa componente é mais desenvolvida basicamente para as igrejas católicas e as igrejas protestantes e evangélicas em particular. Dizer que em 2001 a Organização das Nações Unidas instituiu o ano do voluntariado. Depois temos a filantropia, que surge um pouco no século XIX, em 1986, por dois magnatas do setor do petróleo e da indústria, não vou mencionar o nome como é inglês, não me John Rockefeller, Ethan Rockefeller. Ok, obrigada, depois podemos corrigir. Mas foram os grandes mentores da filantropia, que surgem então nos Estados Unidos, a dizer que o primeiro metade das receitas dos seus negócios era investido pela própria sociedade em projetos de caráter social. Hoje existe essa fundação, que é o João, por favor, o Tiago vai ajudar. Exatamente, isso hoje é uma fundação, já desde o século XIX. Instituições como, ou melhor, pessoas como o Bill Gates e o criador do Facebook inspiraram-se também nessas iniciativas e outras organizações que estão surgindo no mundo até os dias de hoje. Depois tem a componente de serviço humanitário, que surge um bocadinho com mais força depois da Segunda Guerra Mundial, quando em 1945 então é constituída a Organização das Nações Unidas, que surge para, com o objetivo de preservar a paz no mundo, e também está mais ligada a questões de emergência a partir de operações de apoio. Então, a visão das próprias organizações de caráter humanitário surge também um pouco dentro dessa filosofia. Por fim, temos a responsabilidade social, que está um pouco mais anexada aos negócios, à responsabilidade também com o meio social ou comunitário onde está a desenvolver o negócio, e está mais concretamente ligada também à sustentabilidade. Okay? Vamos falar um pouco das características. Fiz uma pequena conexão, porque me parece que a filantropia, o voluntariado e o serviço humanitário têm características muito similares. A primeira característica está ligada à gestão externa, que eu procuro para fora. Tem uma característica assistencialista, que é de dar assistência. É feita por doações, então dão doações. Atende necessidades a curto prazo e não acompanha o ciclo do projeto. Quando falamos em ciclo do projeto, significa que depois da parte da assistência e das doações e atender a curto prazo, no geral não há um acompanhamento em termos de fiscalização, de monitoria e de controle desse apoio todo, de assistência e doações que é feito. Depois, logo a seguir, outra vez. Já em relação à responsabilidade social, as características são as seguintes. Tem intrínseco ao negócio, que é mais ligado, na verdade está mais ligado ao setor privado, tem o caráter mais estruturado, é muito melhor organizado, tem uma estrutura diferente com a filantropia e o voluntariado e o serviço humanitário. É de investimento privado, como eu disse, está mais ligado ao setor empresarial e privado. Tem uma perspectiva de longo prazo, quer dizer, por exemplo, as doações, os investimentos são feitos a nível da comunidade onde estão inseridos, não é feito apenas 2-3 meses, mas assim de continuidade e de compromisso. E depois leva em conta o planeamento, a execução e a avaliação do projeto e programas, um pouco na ótica de monitoria, fiscalização e de acompanhamento. Okay. Olhando já um pouco dentro da responsabilidade social, mas do processo de Angola em particular, na componente histórica, porque é um pouco a partir de 1965, depois de independência, depois de paz, depois do período de pós-guerra e depois de 2017. Em 1965, depois da independência, como sabemos, a Angola foi desencadeada por uma guerra civil que durou 30 anos. Nesta altura, quando eu percebi que a guerra teve os seus impactos económicos e social, de mais ou menos 1992, e naquela altura, ainda depois de 1975, quando então tinha a guerra, as únicas instituições que dava algum suporte para amenizar a crise social, em particular, e económica até certo ponto, eram as igrejas e também um pouco o trabalho de filantropia que era feito pelas pessoas individuais. Então, até 1965, mais ou menos até 1992, em 1980, depois de 1980, foram surgir então as organizações não-governamentais internacionais, entre elas a DW, que foi a primeira, segundo o resto da história, que surge em 1981, em maio de 1981, e depois também foram surgindo outras organizações, como a ADA, a Cruz Vermelha e outras organizações internacionais, particularmente, o próprio Banco Mundial, etc. Mais ou menos até 1992. Então, tinha uma componente, essas organizações tinham uma componente mais de serviço humanitário e, até certo ponto, também voluntário e de filantropia, entre aspas. Então, desde 1992 até mais ou menos o período do final da guerra, em 2002, então uma das grandes consequências, entre as várias que houve socialmente falando, foi os deslocados de guerra. E para suprir essa situação dos deslocados de guerra e da própria migração que havia dentro da Angola e fora, contaram com o suporte da sociedade civil. Aí já foi um pouco mais abrangente, não foram só as organizações internacionais e nacionais, foram também as próprias igrejas. Nessa altura também já havia associações e um pouco também a própria sociedade, de uma forma geral, a partir da filantropia. Ainda dentro desse período, em 2001, 2002, surge um imperativo legal que obrigava as empresas do setor petrolífero, além de fazerem a própria exploração petrolífera, fazerem também investimentos no setor social. Era apenas o setor petrolífero, porque o setor petrolífero era o único setor que tinha mais rendimento em relação aos outros setores e também por uma questão, se calhar, um pouco de cultura, até porque nesses setores tinham muitas pessoas estrangeiras que já viam um pouco com essa abordagem. Ainda dentro desse período, já até chegamos mais ou menos até 2015 ou 2014, foram surgindo do setor petrolífero, que foi também inspirando que as outras empresas, outros setores que foram crescendo depois de um período pós-guerra, que também começassem a fazer investimentos no setor social. Mas os principais setores que fizeram isso foi mais o setor da banca, o setor da construção e o setor das telecomunicações, que também são setores que a princípio têm mais rendimento em relação aos outros setores. Embora outros setores também vão fazendo alguma coisa, mas de uma forma muito, muito timidamente. Ainda nesse período, dizer que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, representado em Angola, em colaboração com a KPMG, realizou um estudo que era para avaliar o contexto socioeconómico em relação à responsabilidade social em Angola, isto em 2012, 2013. E dentro desse estudo culminou, então, resultou o primeiro relatório de responsabilidade social deste período, que está aqui, e cada um depois vai receber no fim do debate. Ok. Então, dentro disso, depois da realização, ainda falando um pouco sobre isso, da publicação do estudo, foi realizada a primeira conferência em 2013 de responsabilidade social em Angola. E um dos resultados dessa conferência foi que tinha que ser criada uma rede de responsabilidade social, na qual todos os setores que desenvolviam responsabilidade social deveriam estar inseridos nessa rede, de formas a fazer-se de energias, né, e criar parcerias para botar o setor do petrolífero no lado, o setor da construção, da banca, às vezes o setor do petrolífero está no setor da educação e o setor da banca também. Então, ver como é que se pudesse fazer isso e de uma forma mais coesa e mais sustentável. Isso vai mais ou menos até 2013, até essa altura, até o ano passado. A rede ainda não está a funcionar, mas estão num processo, naquele processo de constituição da rede, legalmente falando. A DW fez parte desse processo. Felizmente, também, ainda na altura, quando trabalhava na DW, e mesmo depois de trabalhar na DW, que estou a fazer parte desse processo, dessa constituição da rede, que pode ser um caminho para Angola, né, e dentro da responsabilidade social. Olhando um pouco na fase depois de 2017 e buscar aquilo que estamos a viver hoje em termos de cenário, depois do período da paz, a Angola teve aquele processo de reconstrução, entrou para uma fase de crescimento de um boom económico muito grande, entre aspas, versus desenvolvimento humano, mas agora hoje estamos num cenário de crise económica e social. E a crise económica e social não é só a Angola, mas um pouco por vários cantos do mundo. E a questão que se coloca aqui, então, é que, naquilo que é a minha proposta em particular, que a responsabilidade social pode ser um caminho para equilibrar essa crise económica e social. Próximo slide. Olhando nessa perspectiva da responsabilidade social como tal, como atitude, como forma como política, essa responsabilidade social, daquilo que é a minha percepção, é que deve ser feito em vários setores, nos diferentes setores. Desde o Estado, em particular a partir das políticas públicas, temos a academia. Eu, quando falo da academia, não estou necessariamente a falar de universidades, estou a falar também de centros de estudos, estou a falar de instituições como a DW, que acumulou uma grande experiência em termos de trabalho, em termos de conhecimento, tem publicado livros, tem pessoas que dominam e trabalham e cresceram profissionalmente nesta área do setor social. Claro, também as próprias universidades. Temos bons técnicos, a formação para termos bons técnicos, pessoas experientes que têm conhecimento de campo, que têm experiência de campo, podem ter academia, mas se não tiveres uma experiência de campo, também fica assim um pouco no vazio. E também temos boas lideranças. Acredito que a liderança fala a todos os níveis, fala a nível estadual, governamental, fala a nível das academias, entre os técnicos. E essa liderança, acredito que deve ser uma liderança com compromisso, uma liderança comprometida. E começa geralmente nas nossas famílias, que depois então transferida para o setor público, porque na verdade no setor público, no setor privado e socialmente falando, estamos a falar de pessoas. E esse compromisso deve ser feito a esses níveis, daquilo que é a minha percepção, né? Para ter um caráter mais coeso e mais seguro. Okay? Vamos passar. Ok. Quais seriam então esses parceiros sociais? Primeiro, a família, como já disse anteriormente, as próprias igrejas, que na verdade, um bocadinho olhando para aquilo que já foi dito, sempre tiveram nesse processo desde o início, embora que hoje se defenda que as igrejas têm uma componente muito económica, mas na verdade elas têm, se realmente começar a colocar 80%, 70%, 90% do seu papel, têm um papel muito forte de sensibilização e de ajuda ao próximo e da importância de fazer a nossa parte. As organizações de utilidade pública, Angola hoje não está no cenário de guerra, então o que significa que as organizações não governamentais que trabalhavam, e as ONGs em particular, que trabalhavam numa visão humanitária, de serviço humanitário, as poucas que subaram, transformaram-se em organizações de utilidade pública, aí poderão ter um papel mais intervencionista, estar mais adaptado àquilo que é a realidade de Angola hoje, e também, entre aspas, se puderem, vão ser naturalmente beneficiadas com orçamentos do Estado. E por fim, temos então a comunidade internacional. Quando falo da comunidade internacional, não é possível. Nós, cada vez mais, estamos numa aldeia global, andamos sozinhos, e a comunidade internacional sempre esteve presente, principalmente depois daquele período de guerra, depois da independência. E falo das Nações Unidas, falo do próprio programa das Nações Unidas, do desenvolvimento, da União Europeia e também, quizá, da SADEC, né, da África Austral, entre outras. Acho que a componente internacional é muito importante nesse processo também. Ok? Estamos a... Okay. Então, olhando nessa perspectiva de marca da responsabilidade social como um compromisso de hoje e do amanhã, aquilo que é a minha proposta para um equilíbrio social e económico para Angola é colocar realmente isso nas nossas agendas públicas. Da mesma forma que a nível governamental estamos preocupados em sair da crise em termos de dinheiro, em diversificarmos a nossa economia, mas também colocar realmente na agenda pública esse compromisso social. Esse compromisso social, os nossos líderes serem realmente referência, não só a desempenharem o seu papel a nível governamental, mas também como cidadãos, né, dentro da sua filosofia de vida em particular. Colocar isso também nas empresas como filosofia, apenas poucas empresas, poucos setores desenvolvem a responsabilidade social no setor privado, mas colocar isso não só nas grandes empresas, mas também nas médias, e trazer um pouco, começar a trazer essa filosofia para as pequenas empresas, essa cultura da responsabilidade social. Hoje, por causa da crise económica, um dos setores que está a ser mais afetado, ou das áreas que estão a ser afetadas em termos de experimento, é o setor da responsabilidade social, porque não é um setor que aparentemente não traz, não arrecada receitas para a empresa. As empresas precisam de dinheiro para continuar, mas eu acredito que isso não pode não ser uma boa estratégia, no sentido de que a responsabilidade social, na verdade, devia andar com o setor, com o setor financeiro, porque se eu social, se o meu trabalhador socialmente não está feliz, não está equilibrado, eu acho que isso também vai criar impacto negativo na produtividade e no rendimento da própria empresa. Então, e também se pode estar a fazer investimento, não podes fazer investimento numa sociedade que não está equilibradamente social. Não está socialmente equilibrada, então não é seguro também para o próprio negócio, embora não traga a arrecadação financeira, diretamente falando, mas tem um impacto social que ajuda a manter o equilíbrio do próprio negócio. Ah, e por fim, levar um pouco isso também para o cidadão, quer dizer, na verdade... Na verdade, somos cidadãos e estamos inseridos numa sociedade. Acho que cada um de nós pode também, até certo ponto, fazer um pouco a sua parte, colocar o trabalho voluntário, né, a responsabilidade social na sua agenda, da mesma forma que a gente vai à praia, planifica ir visitar um familiar, viajar, colocar também fazer trabalho voluntário. Existem instituições que todos os dias gritam por apoio das pessoas dentro da comunidade onde nós estamos inseridos. Cada um de nós tem alguma coisa para ensinar ao outro. Então, colocar também isso na nossa filosofia, na forma de estar para cada um de nós. E há uma máxima que diz que fazer o bem faz bem. Eu até acredito que é muito mais barato que nós irmos a um psicólogo. Então, ajuda bastante também para o nosso equilíbrio psicológico. É essencial. Quando falo, depois tem a parte do legado também. É preciso que tudo isso seja feito a partir de uma transmissão de conhecimento e de valores de geração para geração. Vimos desde o início que aquilo já vem desde os tempos remotos. Mas se a gente realmente não partilha isso nos times, ou nos momentos que deve ser partilhado, os mais velhos ensinarem os mais novos aprenderem com os mais velhos, nos diferentes setores, dentro da família, levar essa filosofia também é muito importante, porque podemos acumular muito conhecimento, mas se a gente não partilhar e não passar para os outros, de nada nos serve. E depois, por fim, já para finalizar, tem de dentro para fora. E quando eu falo de dentro para fora, é um pouco resumir, começamos por nós mesmos angolanos, né? E de fora, estou a falar dos estrangeiros em particular. Nós recebemos muitos turistas, alguns turistas, né? Recebemos muitos investidores estrangeiros que querem fazer investimentos em Angola. Recebemos estudantes que vêm fazer as suas pesquisas e ficam muitas vezes aqui 3 a 6 meses. E muitos deles têm essa vontade de fazer trabalho voluntário, mas não sabem por onde começar. Então, encontrar um ambiente que também lhes permita desenvolver isso, acho que também é bom, porque eles também vêm com sempre alguma coisa para partilhar. E quem vem fazer investimentos também encontra um ambiente muito mais salutar para então acreditar que o seu negócio cá irá prosperar e levar essa filosofia, né? Fazer esse intercâmbio da filosofia da responsabilidade social. Essa é a última parte. Então, antes de entrarmos para o último slide, que acho que vamos já fechar, vou só partilhar um vídeo de um minuto ou 2 minutos, que é uma música que foi composta, acho que em 1985, que tinha o objetivo de ajudar a África, acho que muitos de nós conhecem. E o conteúdo dessa música é muito interessante, porque realmente fala de uma forma geral daquilo que acabei um pouco de falar aqui, do papel de cada um de nós, de cada um poder fazer a sua parte nos diferentes níveis. É uma coisa só de 1 minuto. São 7 minutos? Não, 1 minuto, 2. Depois vai parar de sabotar e me parar. Não tem som. Tira só aí uma coisa no computador. Eu desliguei. Capitão. Aqui. Mas é melhor abrir. Não, abrir o coisa. A tela. Tem coisa. 60 ou 70? Não, 1985. Aqui, capitão, embaixo. Ali. Daquele lado, para abrir a tela. Onde está aí? Não, só ali não. Ali não. Ali é a menção. Só para o plano. Chefe, chefe. A polícia não está muito boa, no momento está boa. Quando vai. Vai iniciar aqui, vai entrar. Thank you. responsabilidade social. Cada um de nós passa a sua parte. Então, depois de uma belíssima apresentação, o espaço é de nós debatermos. Quem tiver questões ou contribuições, então. Quem levantou as mãos primeiro foi o colega João Domingos, então. Ok, obrigado, Helga, pelo tema. Eu acho que é um tema muito interessante, mas que também muito pouco se fala dele em Angola. E quando se fala, se vê numa perspectiva que não é exatamente uma perspectiva de responsabilidade social, tal como se olha em desenvolvimento. Eu quero colocar a Helga a seguinte questão. Na sua perspectiva, acha que em Angola a responsabilidade social é vista num formato e numa lógica de assistencialismo e filantropia, ou mesmo numa perspectiva que gera desenvolvimento sustentável e justiça social? Primeira questão. A segunda questão, há um autor que fala sobre este assunto da sustentabilidade e responsabilidade social e produtividade no trabalho. Tem coisas bem interessantes. Ele inventou uma fórmula que ele chama, diz que não tem tradução, mas aquilo chama-se triple bottom line. E ele utiliza três elementos importantes para avaliar a responsabilidade social. Ele fala que a responsabilidade social deve gerar prosperidade econômica, a justiça social e a proteção do meio ambiente. Olhando para estes três elementos, a Helga acha que a responsabilidade social em Angola, um pouco ligado com a primeira que já fiz, está muito assente em que pé aqui? Está mais na questão da proteção ambiental, na questão da justiça social, exatamente, ou na questão económica? Claro. Posso responder? Acho que sim. Não, respondo agora ou posso responder? É melhor responder agora, sendo duas questões. Mas... Ok. Então, em relação à primeira pergunta, que é um pouco ligada com a responsabilidade social que é feita em Angola, tem um caráter assistencialista, filantropia, é isso, ou justiça social. Na verdade, eu acho que a responsabilidade em Angola, aquilo que é a minha percepção, está muito ligada ao marketing, na verdade. Das empresas em particular, está muito, infelizmente, está muito ligada ao marketing. Isso também um pouco porque, na verdade, começa a ser ainda uma cultura muito nova, essa coisa da responsabilidade social para nós. E ligado ao marketing versus a marca da própria instituição que está fazendo a responsabilidade social. Isso olhando para as empresas. Olhando para as pessoas de uma forma particular, está muito ligado à imagem do show-off, como se diz, do aparecer, infelizmente, não é? De se calhar mostrar o ego sobre a pessoa, também faço isso, etc, etc. Infelizmente. Mas... dentro dos setores. Então, para mim, tem um caráter muito de filantropia e de assistência ainda à responsabilidade social em Angola. E de publicidade. Enganosa ou não, isso depois depende também da perspectiva de cada um. Mas, infelizmente, ainda está um pouco ligado a essas duas correntes de filantropia e de assistência. O que não traz crescimento das próprias pessoas e das próprias projetos também se faz um investimento e ficamos sempre numa situação de dependência, e a ideia não é ficarmos numa situação de dependência, mas de cada vez mais de sermos independentes e de crescermos, não é? E temos essa oportunidade. A segunda pergunta era em relação se estamos mais para a parte económica, a justiça social e ambiente. Bem ou mal, eu acho que é um pouco mais ligado à justiça social, dependente do olhar. Mas a questão, dependente do olhar, mas a questão social realmente acho que é a área em que mais se foca. Desde a educação, a saúde, dizem que a questão do ambiente em Angola é um pouco imperativo do Ocidente, mas a educação e a saúde, até certo ponto, são as áreas sociais em que, na qual, acredito, aquilo que é a minha percepção, que está mais virada para esses setores. Esse relatório de responsabilidade empresarial de 2013. Diz que um dos desafios que se coloca na questão da responsabilidade social, as empresas que foram disputadas, que foram questionadas, disseram que existe, não existe muitas estratégias internas a nível das empresas para definir mesmo objetivos e projetos em concretos que visam atender a questão da responsabilidade social. E, mas também algumas empresas e algumas pessoas de fora têm um falso entendimento da responsabilidade social e, portanto, só olham a responsabilidade social para fora da sua empresa e não para dentro. Sim. A responsabilidade social que a empresa tem em relação ao seu funcionário. Como a Helga disse, algo bem interessante que tem a ver com a produtividade. Quanto maior a empresa tiver responsabilidade social com o trabalhador e o próprio trabalhador também ter consciência disso, maior pode ser a sua produtividade. Tanto, então, olhando para essa perspectiva de olhar mais para fora do que para dentro, aí surge essa ideia do show-off, vamos aparecer. Mas se você fazer um levantamento internamente dos trabalhadores em termos de satisfação, você vai encontrar que é uma calamidade. Então é um paradoxo. Como é que você vai para fora e diz que está a assumir responsabilidade social, mas internamente há uma frustração dos seus trabalhadores? É um pouco exatamente. Por exemplo, pegando um pouco do que falaste inicialmente das empresas, disseram que essa parte não está em termos de estrutura e organização de fazer responsabilidade social. Tem um pouco a ver também com a própria experiência. E essa experiência, uma organização como a DW tem essa experiência. Tanto de fazer os projetos sociais, tanto de aplicar esses projetos sociais e torná-los, entre aspas, até onde podemos fazer de forma sustentável. Organizações como a DW têm tudo isso, mas as empresas não têm. É uma grande oportunidade também para a DW para continuar nessa, se calhar, começar a investir na vertente da academia que eu sugeri, tudo na componente de formação, continuar a fazer a parte da advocacia, continuar a investir em pesquisas. Acho que esse, na verdade, o caminho das organizações de caráter humano, que surgiram numa perspectiva humanitária. Um pouco serem academias e consulting, né? De suporte para essas instituições do setor público, do setor privado e da própria academia, universitariamente falando, do próprio ensino em relação à questão social como tal. Eu acho que a DW tem esse ambiente, tem essa oportunidade. Agora, ambiente talvez também possa ter, estamos em 2016, mas pronto, tem também esse ambiente e acho que fazia todo sentido a DW pensar um pouco nessa perspectiva e com essa visão. Agora, em relação à parte interna, pois fomos, porque é que também não nos preocupávamos tanto com o nosso trabalhador? Porque, na verdade, essas organizações eram de caráter humanitário, mas éramos remunerados. E muitos de nós fazíamos o trabalho porque tínhamos um salário. Não vamos ser sinceros. E depois começámos a ganhar. Independentemente daquele gosto inicial ou da necessidade natural do ser humano de ajudar o próximo, mas pronto, com base às dinâmicas sociais de cada sistema económico, a gente vai estar um pouco mais ligado para a parte material e outro um pouco para a parte social. Então, como tínhamos um pouco essa competência, com muito trabalho e precisávamos de fazer, muitos de nós depois fomos desenvolvendo esse gosto, anexando as duas coisas, mas outras pessoas fazem ainda porque é um trabalho. Então, não compreendem bem essa coisa da responsabilidade social internamente. Quando olham internamente, pegar que precisamos fazer responsabilidade social também com o nosso trabalhador tem que se sentir confortável no trabalho, temos que pensar em saúde para o nosso trabalhador, e quando eu falo saúde, falo só saúde mental, em questão de segurança do trabalho e o próprio ambiente de trabalho, a própria relação que tem entre os colegas, a questão da comunicação, etc. É uma série de coisas, de aspectos que não ficam assim muito, muito transparentes numa primeira impressão, mas que vão fazendo diferença nessa rentabilização. Então, acho que isso também teve alguma implicação. E aí acho que pode reforçar a parte mesmo da academia, a formação, conhecimento, troca de experiência. E bem ou mal, já estão a fazer algumas coisas. Há algumas empresas em Angola que a responsabilidade social é feita internamente, inicialmente, ainda. E são algumas empresas que fazem isso. O próprio setor produtivo, a própria Unital é uma das empresas que, pelo que é que eu conheço, as pessoas com quem eu lido e trabalho lá, falam um pouco, e alguns bancos, ou outras empresas que já começam a ver essa filosofia, essa responsabilidade também dos empregadores. E pronto, depois a parte externa, o próprio ambiente também nos favorece para nós desenvolvermos isso. Acho que sempre podemos ouvir a segunda intervenção. Não, levantou. Depois vamos passar para Martins Bota. Eu queria muito a tomar. Eu queria trazer a reflexão seguinte. Falou-se aqui muito da responsabilidade social e que as pessoas se devem dedicar às empresas. Mas há aqui um aspecto que me faz espécie. Será que em Angola, falando do cenário de Angola, existe mesmo a responsabilidade social das empresas? Por aquilo que eu percebi, que eu percebo do conhecimento que eu tenho, na verdade em Angola ainda se faz muita filantropia. Porque o processo de responsabilidade social é contínuo. A gente investe na comunidade, ajuda a comunidade a crescer para criar também prosperidade, para que eles possam fazer por eles mesmos. E depois vamos avaliar qual foi o impacto do nosso projeto, da nossa ação junto da comunidade. O que é que tem acontecido? Vamos citar o exemplo de uma suposta empresa do ramo petrolífero que chega numa determinada comunidade e está a desenvolver uma ação de responsabilidade social e põe lá uma escola. Não sabe quantas pessoas vivem, qual é a necessidade real daquela comunidade para a escola, se há professor ou se não. No final, aparece dizendo que, olha, no âmbito da nossa responsabilidade social, nós construímos uma escola na comunidade ABCOD e que lá está. Eu acho que, na verdade, o que se vai fazendo é mais filantropia, olhando também para a projeção da própria imagem institucional, da imagem individual, para chegarmos ao nível de responsabilidade social como tal, ainda nos falta muito. Mas eu queria colocar uma questão agora à Helga. Diz o dito popular que casa onde não há pão, todo mundo grita, estava esperando essa pergunta, se você discute, mas ninguém tem razão. No cenário atual, achas que há uma porta, uma janela para que se faça responsabilidade social, que haja o voluntariado? Eu estava esperando essa pergunta e eu fiz, comecei a sonhar que seria essa pergunta, porque isso é uma discussão que nós temos tido. Obrigada. Olha, em relação a isso do ambiente, continua a ser das empresas. Desse um bom exemplo que é o setor petrolífero, que foi um dos primeiros a fazer isso. Era um pouco também por causa do imperativo governamental, que o setor petrolífero precisava, tinha que também fazer investimento de caráter social. Então foi um pouco cumprir a regra, né? Então, mas não havia aquele compromisso mesmo de realmente, se fosse puxar mesmo, de ter que se fazer a comunidade crescer. Tanto que tem dinheiro, tem fundos, mas muitos dos projetos em que não vão investir, depois morrem no meio do caminho. Porque às vezes não tem nada a ver com aquilo que é a prioridade de determinada comunidade. Isso às vezes tem a ver com interesse, tem a ver com tal conhecimento que continua a pegar, a bater nessa tecla. E então isso depois os resultados são esses. Começa-se muito bem, tem projetos muito interessantes, mas a pergunta é quem vai dar continuidade. E depois tem a parte de envolver a própria comunidade também. Porque, quer dizer, as instituições fazem até um certo estágio, mas depois a comunidade também tem que fazer a sua parte e continuar nesse processo, mas desde o início do processo, se a comunidade não é envolvida, fica muito difícil isso acontecer. Então, também um pouco nesse sentido. Depois, ainda há uma outra lei que eu não mencionei aqui, que é a lei do mecenato, que também ajuda para a dedução dos impostos. Também é uma estratégia que as empresas estão a encontrar, que quem investe no setor de responsabilidade social tem dedução de impostos. Também é outra, né? Então, tem vantagem, começa a ter alguma vantagem, mas no fundo essa lei vem um pouco para estimular, entre aspas, obrigatoriamente as pessoas fazerem a responsabilidade social. Então, isso agora depende muito também da natureza, da visão, das próprias lideranças que estão à frente das instituições, do que é que realmente as move. Isso vai fazer diferença no impacto e no tipo de investimento que é feito. Em relação à tua pergunta, não há como. Pois, mas eu vou fazer outra. Não vou responder, mas vou dar uma outra reflexão. Na época da guerra era muito mais difícil. Era muito mais difícil, mas uma coisa que realmente resultou e ajudava era exatamente a partilha, era exatamente o suporte que nós dávamos às nossas famílias que vinham deslocadas de guerra, a divisão do açúcar, a divisão do tomate, a divisão do teto, o emprestar o caderno, tirar umas folhas do caderno do colega na sala de aulas quando o colega não tinha um caderno e tu tiras uma folha do meio ou duas, e o Tiago deve se lembrar muito bem disso, né? A emprestar a esferográfica, o lápis. Isso, na verdade, é trabalho voluntário. Hoje, bem ou mal, temos um pouco mais de condições. Aprendemos algumas coisas e esse trabalho voluntário pode ser feito dentro da igreja, onde você está inserido, pode ser feito... Olha, eu vejo lá no Quilamba, por exemplo, o Tiago é desportista, tem cultura desportista. Eu vejo às vezes lá no Quilamba, às 9 da manhã, às 10, como os pais, muitos, quando dão férias, quando os pais vão trabalhar, pronto, eles ficam um pouco a Deus dará lá a brincar e vão jogando a bola inventando umas brincadeiras, não são se calhar tão criativos como nós naquela época. Então, mas tu vês um pouco de desorientação da parte deles, né? Mas o meu vizinho, eu sei jogar bola ou um bom basquete, lá até às vezes tem lá tabela. Vou lá dar um toque aos meninos e tal e vou ajudar. É uma maneira. É uma maneira, não custa nada. Até uma coisa, se é uma coisa que nós até gostamos de fazer, a gente vai lá, eu sei ler e sei escrever. Posso tirar uma hora, duas horas do meu tempo, ensinar aqueles senhores lá que ficam a, como é que se diz, a regar as plantas e a limpar o prédio, para ensinar a ler e escrever. Às vezes eu converso um bocadinho com eles e, eu, e muitos deles têm essas limitações. À volta dessas grandes centralizadas estão a ser feitas, temos bairros também que estão a crescer de uma forma pobre, e periférica também. Então, para tirar por isso na agenda, é possível, Tiago. Mesmo nesse cenário é possível, sim, senhora. E eu acredito que se nós fizermos um bocadinho, eu tenho dito que tem mais do que tem menos. É um pouco obrigação, entre aspas, moral, nesse sentido, né? E yeah, vai-se para as próximas gerações, porque as crises vão e voltam, né? Tempo de prosperidade, não estamos no tempo de prosperidade, mas pode também ser um tempo de boa oportunidade. Nunca mais comemos bom. Como é? Bom, bem, é isso, cara, já estamos a voltar a comer, a nossa fuba do milho, a nossa papa do milho, que é tão nutritiva, deixar um pouco os hambúrgueres, sempre há algum canal, alguma perspectiva positiva. Bom, ok, bom, obrigado. Acho que o Matiz queria fazer uma pergunta. Posso? O Matiz queria fazer uma pergunta. Antes, queria parabenizá-la pela excelente apresentação, muito boa mesmo, a todos os níveis. E um pouco as minhas perguntas acabaram por ser ultrapassadas pelos dois pelos meus colegas que antecederam. Mas eu gostaria de perguntar, honestamente, responsabilidade em Angola, social em Angola, representa um investimento ou um gasto para as empresas? Qual é a sensação que tem? Representa uma despesa ou um investimento? Que eu tenho que fazer uma despesa. Não, investimento. A segunda questão é... Infelizmente. Ainda. Diante do cenário econômico atual da Angola, que futuro para a responsabilidade social? Essa é que eu estou aqui a repetir a primeira pergunta. É exatamente essa. Ok, falou muito a nível pessoal, né? Mas a nível governamental, a nível de empresas em si, é ações mais concertadas. Não, pessoas, porque é que eu digo que é possível, vez nessa perspectiva, porque isso começa nas pessoas, Matheus. Na verdade, isso começa nas pessoas, naquela tal necessidade natural e da tal e de ter o princípio de amor ao outro e de amor ao próximo. Se você tem essa filosofia de vida na tua forma de estar, onde tu estiveres inserido, seja governamentalmente, seja nas empresas, seja na tua comunidade, como pessoa, na igreja, onde for, tu vais levar isso para ti. Então, se tu és o líder, tens mais força de poder influenciar os outros. Então, é possível, e se a gente fazer essa transição, de passar isso de geração para geração. Eu ainda não tenho filhos, né? Mas pronto, trabalho e tenho sobrinhos, etc. Eu passo essa abordagem com meus sobrinhos. Dentro da nossa casa, do nosso ambiente familiar, começa-se a desenvolver essa cultura, né? Eu passo a passar, meus pais passam, isso também não veio assim do nada, mesmo comigo, pessoalmente falando. Mas isso depois, se ele vai para uma escola, entra para uma sociedade que começa a ter esse ambiente, que é esse ambiente, que é essa filosofia, onde ele tiver inserido, ele vai levar isso. Tem que começar pelas pessoas, não é... De repente sai lá, cria-se uma lei e todos nós temos que fazer. Porque senão vamos estar sempre assim nesse... Yeah, mas isso é uma coisa boa, vale a pena, preciso gastar tempo nisso, não. Então, quer dizer, é uma questão mesmo de consciência e de mentalidade. Então, sem isso, não vai ter... Vamos estar sempre nesse nível. Ainda na questão... Desculpa. Só para não me bater na questão de Martins, queria saber por parte dela, onde é que a balança pesa mais na ação da responsabilidade social? Olhando para dentro da empresa ou fora da empresa? A balança? Onde é que pesa mais? Você disse que é uma despesa. É fora da empresa, tens um grupo maior. É fora da empresa. Não, em termos mesmo de investimento. Em termos de investimento. Despesa do lado da empresa, não é isso? Então, queria saber onde é que pesa mais? Para dentro da empresa ou fora da empresa? Fora da empresa, pesa muito maior. Okay. Até, e o impacto também é maior. O impacto também não, é maior. Não, não é que eu vou sair, tem uma reunião em cima. Não, não podemos ter. Já digo, não faça só esquecer uma coisa, que eu contar uma cena. Eu estive a fazer um trabalho ano passado na província do Ix, mas lá no fundo mesmo do Ix, lá no fundo. Acho que era o município do Bembo, okay? No fundo mesmo do Ix. E havia uma pergunta em relação à comunicação. E nós perguntamos, então qual é, o senhor comunica, sim, eu tenho telefone, celular, e qual é a telefonia móvel que o senhor usa? E a maior parte era a Unitel. E ele disse assim, não, é a Unitel, mas eu para falar o telefone tenho que subir aquele monte, fica lá em cima aí, para eu poder ligar. Mas pronto, a Unitel criou esse impacto dentro daquela comunidade, lá no fundo no Ix, que permite que aquela pessoa tenha, como é que se diz, informação sobre a família que está cá em Luanda ou que está numa outra província. Então, quer dizer, ele quando pensa em Unitel, é a única que está aqui para me ajudar, assim, isso também não seria possível, não conseguiria saber se o dinheiro foi depositado, se fosse até um engaste, não, é o Ix, né? Agora, engaste, né? Engaste é município. O município, eu tenho engaste a possuir, quer dizer, não é assim tão visual como, olha, compro o telemóvel, mas está nas... na consciência, na mente das pessoas. Tá, então. E um pouco como os espetáculos, né, que eles têm feito, as campanhas, etc. Só para dar a Unitel, porque acho que a Unitel é uma das empresas do setor privado que tem apostado um pouco muito nessa questão da responsabilidade social. Posso manter? Não, posso falar. Depois vamos passar no planeta a falar. Eu gostava muito que metesse aquela imagem da estudar é a única coisa para o sucesso. Eu entendo. Que é de uma beleza profunda essa mensagem, que nós precisamos, de uma maneira geral, sobretudo as lideranças, melhorar o nosso olhar, porque via de regra temos um olhar muito limitado, e por isso valorizo muito esse espaço, porque esse espaço incorpora um elemento importante, que é a reflexão, que também precisa acontecer em outros espaços, mas a reflexão, a ciência, o debate, são importantes para nós melhorar o nosso olhar. E entendo que a partir do momento em que nós melhoramos a nossa competência de pensar, porque nós pensamos de forma precária, de uma maneira geral, em África, não é? Porque se pensássemos de forma competente, o nosso nível de vida seria melhor, porque não nos falta nada, né? Em termos de recursos. Nós temos tudo aqui. O colono conseguiu usar os nossos recursos para gerar dignidade, né? A sua estrutura de raciocínio não era como a nossa. Há quem discorde disto, mas por isso o debate é importante. Mas penso que incorporar um pensamento mais estratégico, mais competente, vai fazer com que as empresas, públicas sobretudo, se obriguem a incorporar a responsabilidade social como instrumento de gestão. E se repararem o pensamento agora de Alves da Rocha, que é um angolano que se dedica efetivamente a pensar com competência, ele já vai defender num dos seus papers, que lança papers com alguma regularidade, acho que é o paper de fevereiro, que o MPLA devia alterar o seu slogan como um imperativo. Quer dizer, em vez dele esperar crescer, porque ele já não tem nada a crescer para distribuir, né? Isso que ele diz. Ele diz, agora, nesta crise, é desejável que ele distribua para nós conseguirmos ter crescimento. Portanto, não vai ter condições, exatamente, não vai haver condições de crescimento se não houver distribuição. Portanto, isto é um nível de raciocínio competente, elaborado, estruturado. Mas se nós conseguimos alargar mais atores para pensarem de forma estruturada, elaborada, competente, efetivamente nós vamos ter mais responsabilidade social. Portanto, este é, e por isso é muito importante isso que está aí, né? É o único caminho para o sucesso. Isso me remete, porque agora a Helga disse-me que esteve em Cape Town. Quando estava em Cape Town, encontrei-me com, peço desculpa, com um jovem que trabalha na indústria petrolífera. E eu estava lá a fazer inglês. E nós deparámonos, porque naquela escola só se falava inglês. Ou seja, como eu não falo inglês? Eu sou muito exigente em termos de metodologia. Mas ele, epa, você é angolano? Sim, eu sou angolano. Epa, meu irmão, funcionário da indústria petrolífera. Meu irmão, nós em Angola estamos a sofrer. Mudo de vida é assim. Ele estava a fazer comparação com a qualidade e o nível de vida que tem Cape Town. Quer dizer, nós podemos ter, não tanto, porque agora, em termos de PIB, nós temos aí 100 bilhões, a África do Sul está com 400 bilhões, mais ou menos, né? vocês que acompanham isto, eventualmente. Portanto, não vai acontecer do dia para a noite ter um nível de vida tão alto quanto o sul-africano, mas o nosso nível de vida é extremamente precário. Estamos a falar a partir deste casco urbano que nós estamos. Eu sei como é que se vive nesses prédios, eu nem vou falar do Rangel onde eu estou. Portanto, aquele nível de vida é tão precário e, efetivamente, nós precisamos de responsabilidade social, porque nós fizemos essa opção em termos de Estado, de permitir que um grupo acumulasse dinheiro. E quando a Elga diz que tem mais custo, né? Tem mais... Sim, a opinião que tem, eu entendo que é uma forma de devolução, porque aquelas pessoas não se apropriaram daquele recurso porque são mais competentes. Eles foram privilegiados para ter aqueles recursos e eles, ao aplicarem em ato de responsabilidade social, estão a devolver, a fazer devolução do recurso que é da coletividade. Por isso, nós enquanto influenciadores, porque eu penso que podemos dividir as pessoas em dois grupos. Tem os que têm que decidir, que é sempre um número muito pequeno. Não sei como é que está isso no governo, nós sejamos mais ou menos 300 mil funcionários, mas aquelas elites que ficam aí, não sei quantos são, devem ser 200 pessoas ou 300, né? Eles têm competências estratégicas no país. E depois tens uma massa mais alargada daqueles que têm que influenciar. Nós fazemos parte, não sei, talvez o Tiago faça parte dos que estão na liderança, mas uma massa significativa tem que influenciar. Eu, por exemplo, faço parte de influenciar. Então, eu acho que um e outro têm que se desafiar em fazer bem o seu trabalho. Quer dizer, aquele que tem que decidir e também aquele que tem que influenciar. E por que eu me considero na condição daqueles que têm que influenciar? Eu acho que o caminho para você trazer... Eu já assumi esse desafio, deixa eu vos dizer, porque o Instituto de Fomento Empresarial está aqui bem próximo. É um prédio bonitinho, interessante, com uma estrutura de funcionamento. Você, quando entra lá... É interessante, mas quando começa a falar com as pessoas, vê que há uma distância entre o monumental edifício e a competência técnica das pessoas, o nível de compreensão. Sim, mas está aqui mesmo, é bem próximo. Eu penso que um dos desafios que temos que fazer, e já tive algumas reuniões lá, é efetivamente ajudar, encantar, quer dizer, conseguir que a pessoa se encante. Por que é que é preciso fazer isso? Porque os atos do nosso governo não têm efeito político. Nós vemos, quer dizer, o governo pode fazer tantos erros quanto forem possíveis e imagináveis, mas isso não tem efeito político. Quer dizer, não há um grupo da oposição, não há uma força política que se apodere disso e lhe retire aceitação pública. Então, como você não tem esse instrumento que teria nas sociedades mais civilizadas, né? Epa, ele vai fazendo erro, então vai ter aquilo consequência política, então iria colocar a lei e a consequência política. Então temos que usar a cultura, como Agostinho Neto fez também, mesmo com o colono. Agostinho Neto usou muito a cultura. Que temos que ver como é que nós encantamos, e até há uma vantagem. Agora é uma senhora que está lá. E até uma senhora educada, por acaso. No Instituto de Fomento Empresarial, é uma educada, muito, muito cordata ela, muito sensível. Temos que conseguir encantar, porque essas nossas empresas públicas que estão a desgastar o dinheiro, porque sabemos que o nível de gestão deles lá é uma desgraça, né? O Ministério da Economia, volta e meia, diz que os relatórios estão sempre com debilidades, né? Está aí uma desgraça. O BPC, está a ver como é que o BPC está a gerir um recurso? As enchentes que nós temos nos bancos. Quer dizer, é de uma vergonha tremenda. Mas se nós conseguimos encantar, mas também vamos agradecer que o EPC alguma vez tem ações de responsabilidade social, é bom, de filantropia mais, né? Mas se nós fazemos um esforço, nós temos que influenciar, de os encantar, eu penso que vamos conseguir trazer mais dinheiro e mais conhecimento para fazer responsabilidade social. Por isso eu gostaria, agora fazendo pergunta, como é que está a nossa rede? O que é que nós podemos fazer para fazer avançar? A ideia da rede, porque eu também fiz parte desde 2013, daqueles encontros. Dizer que houve um membro ativo que saiu, né? Exatamente. Não, a rede também teve uma crise, não tanto económica e social, mas pronto, teve uma crise pessoal. Exatamente também um bocadinho por causa dessa coisa da partilha da passagem de conhecimento e de experiência. Como sabes, não, só quem estava à frente era um pessoal estrangeiro a representar o PNUD. Depois foi colocado o nacional, que era representante do PNUD, mas depois foi transferido uma outra responsabilidade. Então o processo agora parou. Porque o PNUD tem essa legitimidade de finalizar com o processo, mas fechamos a parte final. Só falta exatamente, acho que é uma parte nas associações, que não sei agora juridicamente como é que se diz. Ah, Assembleia Constituinte, isso. Assembleia Constituinte para então definir quem são. Queres falar? Ok. A Assembleia Constituinte, quem serão as pessoas ou as instituições que vão preencher, desde a Presidência, ao Conselho Executivo, Secretariado, Parte Financeira, etc., para então dar continuidade. Só falta exatamente o penudo definir quem é a pessoa que vai dar continuidade do processo, porque é basicamente isso que falta. Talvez fazer-lhes lembrar que ficamos no meio, já 98% do que tinha que ser feito, para os 2% então ser finalizado, porque senão a rede por si só já estaria mesmo por aí. E depois a ideia era fazer uma segunda conferência, que era para apresentar a rede à sociedade, então começamos a trabalhar cada um ao seu nível. Mas quero pegar numa coisa que o Nelson falou, que é em relação a devolver. Quando falava que, na verdade, a maior parte dessas instituições, principalmente o setor privado, que te fazem alguma responsabilidade social ou filantropia, estão a devolver aquilo que, na verdade, estás a tentar dizer que é nosso. Mas o trabalho voluntário, que eu também estou a tentar aqui apelar para cada um de nós, em particular, antes de qualquer coisa, também tem um pouco no sentido de devolver aquilo que nos foi dado, de alguma forma. Porque muitos de nós, eu posso falar do meu caso em particular, cresci, nasci e estudei aqui, com todas as dificuldades que houve, faço parte de uma geração do período de guerra e também um pouco pós-guerra, e tive os meus benefícios, né, pessoalmente, profissionalmente. Então, para mim, também faz todo sentido. Na verdade, cada um de nós também tem essa responsabilidade de devolver um pouco daquilo também que nos foi dado. Estudamos como estudamos, trabalhamos como trabalhamos, conseguimos crescer um pouco materialmente, profissionalmente e pessoalmente. Então, faz todo sentido também a gente partilhar um bocadinho daquilo que é o nosso conhecimento, com base naquilo que tu podes dar dentro do teu nível. É um pouco trazer isso, e eu amei essa palavra quando tu falas do encanto, e acho que essa é realmente a bandeira, por isso que eu falo que a minha bandeira é para a responsabilidade social. E há instituições como a DWA, outras organizações, pessoas que saíram dessas organizações, das Seventh Shield, da Cruz Vermelha Internacional, das Nações Unidas, do como é que chama aquela, como é que se diz, que descreveu o alimento? PAMES e etc. Estão aí, distribuição de pessoas que estão no setor público, são pessoas que estão no setor privado. Então, voltar também a fazer-te lembrar, então, e aquela nossa parte no fundo, assumimos esse compromisso, vamos continuar a levantar essa bandeira, a encantar as pessoas, que isso é bom, isso vai nos fazer crescer. Pode ser uma boa ferramenta, pode ser um caminho. E mesmo internacionalmente, aquilo que é um pouco, então essa forma da imagem da Angola, e é que é possível, bem ou mal, há um grupo pequeno que continua a fazer isso, continua a fazer voluntariado, continua a fazer filantropia, faz-se responsabilidade social, ainda se calhar representa 20% ou 30%, mas é esse grupo. Então a ideia é realmente crescer e fazer essa transmissão de valores e de conhecimento. Ok. Tem duas questões pendentes, espero que podem ser colocadas de uma vez. Bem, eu também começaria por fazer um elogio à apresentação, pela síntese e objetividade. E em seguida, aproveitando já que estamos nessa página, fazer-lhe uma questão. Usou alguma fonte nessa periodização? Qual foi a fonte? A primeira fonte é a minha experiência pessoal, né? A primeira fonte é a minha experiência. Porque eu noto que, por exemplo, que ela exclui um conjunto de organizações, por exemplo, que não sei. Só um minuto, deixa-me só acabar de dizer. Primeiro foi a minha própria experiência pessoal, né? Mas não fazer essa síntese. Podia pôr aí nas organizações, mas infelizmente o espaço também é PowerPoint, não tinha como citar outras organizações. Mas não sei de que época exatamente está a falar, depende muito do período. Pode ser o período daí, o primeiro período. Do 75. De independência. Exatamente. Pois, então, porque eu me foquei muito na questão da igreja, não sei se caráter. É também um debate para também contribuir, né? Pode ajudar nesse sentido. Por exemplo, eu creio que, do ponto de vista terminológico, da própria expressão, responsabilidade social, já implica, ou seja, ela já implica, ela está inerente a qualquer instituição social. A própria responsabilidade social é inerente a qualquer instituição social. Até os partidos políticos têm uma certa responsabilidade social. Tem uma certa responsabilidade social, sim. Exatamente. E nesse ponto de vista, não faltou só os partidos políticos, sim. Como mas tal, mas. Entrar, como falou de 75, podem entrar em 92 as outras. Porque também, as outras, quando eu falo aqui, a DDA, a Cruz-Vermelho, foi tudo num período ainda de guerra, pois houve só 92 que houve aquela paragem, que foi um pouco das negociações, mas o período de guerra continuou, quer dizer, mais 10 anos, né? Até 2002. Então, os próprios partidos políticos, claro, que tiveram também o seu papel muito importante nesse processo. Mas numa vertente de filantropia e voluntariado. Não tanto de responsabilidade social, porque responsabilidade social vem um pouco numa abordagem um pouco mais contemporânea, mais do hoje. Mas no fim do dia é tudo responsabilidade social. Essa é só uma questão de terminologia. Quer dizer, resulta o voluntariado, a filantropia, o serviço humanitário. No fundo, depois cria-se tal de responsabilidade social, que é realmente fazer as coisas de uma forma responsável e para a sociedade. É nesse sentido. Tá bem? Mas no fundo, tem as mesmas. A única diferença é que a responsabilidade social, a principal, é sustentável e faz um acompanhamento diferente das outras, que é pontual, é mais de doação, é mais de dependência. A responsabilidade social não, é mais de mesmo de coesão, mais forte. Por isso é que agora, contemporaneamente, é mais responsabilidade social. Pois, relativamente a essa última. E a questão da quais são os setores mais que precisam de mais intervenção em termos de responsabilidade social em Angola? Os setores chaves, a educação, a saúde, que sai, a habitação também. Isso até é constitucional. E a pessoa humana, os direitos humanos é o primeiro. Depois então o setor da saúde e da educação e que são o setor da habitação, que são os requisitos básicos, né, de uma sociedade equilibrada, pois das necessidades do ser humano mais do caminho. Eu faço essa questão, só para me explicar. Porque tem-se notado, por exemplo, que a própria apropriação das empresas e o aproveitamento delas em relação ao marketing, a divulgação dos seus serviços, estimula até o surgimento de muitas associações que já não saem só no âmbito da responsabilidade social, mas com um certo tipo de interesse. O interesse material, económico. Há muitas associações que surgem por aí, não propriamente com um objeto social visível, que visa a responsabilidade social, mas porque querem adquirir, angariar apoios, fundos, e muitas vezes essas instituições, essas associações acabam demonstrando por ações concretas que isso é realidade. Agora, é importante dizer também que, além das organizações que já dissemos, nomeadamente as igrejas, a família, as escolas, que também cumprem um grande papel nesse âmbito, e nesse sentido eu queria levá-los. Não só, não é necessariamente acrescentar, não é não, só. Porque a escola é a segunda. Nós já estamos a falar. É a segunda agente socializador. Exatamente. Depois da família, na escola, acho que é um ponto muito importante. A segunda agente socializador, depois da família, tem a escola e depois tem a comunicação social, são os três principais. O Matias vai me corrigir se eu esqueci. Não, ele também é socializador. Não, como já tem muitos anos, eu lembro que isso saía sempre na prova, eu tinha que estudar. Então, concordo consigo. Mas queria pegar numa parte que falou em relação às associações que e empresas e pessoas singulares que muitas vezes usam essa coisa da responsabilidade só para terem benefícios próprios, né? E foge um bocadinho que é o objetivo focal. Mas é o risco que se corre. Nós estamos numa sociedade assim, encontras a todos os níveis. Por isso é que continua batendo a tecla que começa nas pessoas. Se não tens essa cultura, se tu não estás realmente comprometido, isso não faz parte da tua filosofia. Quando ganha nas instituições, seja onde tu tiveres, o outro lado vai sair. Depende do que é que vai falar mais alto. E o que falar mais alto, sai. Acho que já. Primeiro, obrigado, Elga, por mais esse momento. Na verdade, aí em cima, se calhar, poderíamos acrescentar a IBS, né? Se fores a história da IBS, eles dizem que já estão. A IBS. A IBS, que foi o nosso vizinho aí na DAW. Se foi na história deles, eles vão dizer que já estão em Angola há muitos anos, ajudaram inclusive alguns partidos. Agora, eu vou olhar um pouco para aquela questão que nós estamos aqui a levantar em relação a se essa questão da responsabilidade social é gasto ou é investimento. E olhamos um bocado de uma forma genérica em algumas empresas. Eu tenho que dizer, ok, se calhar há 10 anos atrás era mais gasto, mas nos últimos 10 anos, e eu vou dizer que sou fruto disso, penso que não é bem assim, né? Não é bem assim, na medida em que, se a Égua também participou disso, nós fizemos aquele estudo, lembra-se, na Barra do Dante, quem financiou foi a BP. Mas era uma perspectiva de que, ok, querem fazer um investimento, tinham lá interesse, tudo bem, mas... E eu era um beneficiário direito, a comunidade também era beneficiária de direito, e havia outros beneficiários, e era muita gente envolvida nesse processo. E eles gastaram dinheiro, sobretudo. Temos hoje projetos no Cunene, que tá, quem está a financiar é a BP. E olhando um pouco por esse contexto todo, hoje, por exemplo, se fores a Total, eles têm uma área social que tem, no final do dia, quando vão investir numa determinada área, têm que contar com instituições que lá estão já, né? Se calhar uma igreja, uma associação que tem já um background. E esse investimento vai ser em função de um estudo que, eventualmente, esta igreja ou essa associação fazer. Depois vão lá fazer o investimento. Então, eu penso que não podemos generalizar e dizer que, pai, é sobretudo um gasto só. Também, de facto, eles é uma espécie de investimento. Né? Porque eu vou dizer isso, não tenho como fugir a isso. Eu sou fruto desse. A própria Chevron, eu estive envolvido num projeto em 2007, 2008, 2009, que envolveu várias organizações, como a CARE, a Chevron de Chidra, e que, pronto, partiu também de um estudo, né? Vocês perceberam-se do PDM, né? Levamos esse projeto em quase 5 províncias, que no fundo aquilo não foi só gasto, aquilo foi também investimento, porque nós tínhamos alguma capacidade. Eu, por exemplo, trabalhei na Lunda Norte 2 anos, e tenho que dizer com algum orgulho que tinha alguma capacidade lá. As pessoas até hoje ligam para nós a dizer que, olha, aquela associação desenvolveu, hoje inclusive é uma cooperativa de agricultores, já receberam financiamento do BCI, então aquilo foi um investimento, não foi de longe só gasto. Eu penso que essa análise tem que ser um pouco mais abrangente. Não podemos só dizer que não é gasto, não. Acho que não. Era só para rebater. Yeah. Não é responder, né? Contrariar, mas é tipo. Não, é do quanto a resposta. Não é resposta. Não é resposta necessariamente. Na verdade, quando se fez a questão, acho que até foi o Martins. Na verdade, ela perguntar se ainda é mais despesa, em termos de percentual, se calhar 80% ou 70%, ainda é mais despesa do que investimento. O que significa que investimento, o que conhecemos, investimento, claro. E eu falei aqui sobre isso, muitas pessoas falaram, e um dos resultados é o próprio relatório, que vê que os diferentes setores, isso foi crescendo. Hoje estamos a falar de responsabilidade social, exatamente nessa visão. O desafio que se coloca aqui da responsabilidade social para poucas instituições que já têm feito isso é a tal continuidade. Porque se há um orçamento, foi feito um investimento, mas saber até que ponto isso continua. Vem então a parte de passar, de partida, de continuidade, de acompanhamento. Tudo bem, a Chevron fez até aqui, mas depois, se calhar, vem uma outra média pequena empresa que surge dentro daquela comunidade, faz já até aqui. Mesmo esse estudo que foi feito, foi naquela altura dos filtros de água. Hoje, agora, já tem aquele investimento que está a ser feito da Sonangol, e na época eles até falavam sobre isso, acho que era uma refinaria, ou aquele projeto. Vão perguntar onde é que estão aqueles filtros de água. Essa que é a pergunta. Será que a Sonangol vai voltar a fazer também o mesmo? Eles vão perceber que o problema da água lá continua, de água potável e límpida, né? Se continua, então se continua, a Sonangol vai voltar a fazer o mesmo outro projeto ligado à questão da água. Quer dizer, a essa altura, por exemplo, a questão já tinha que estar ultrapassada. É um pouco mais nessa visão, mas claro, com condição. Investimentos a vários níveis. Se não fosse o setor petrolífero em particular, que investiu milhões e milhões de dinheiro, acho que ainda estaríamos num cenário muito pior. Porque investiram em vários setores e continuam a investir. E principalmente os setores chaves, que é a educação e saúde, que são os setores que têm investido. E desporto, ainda temos a parte do lazer, que também é muito importante. A parte cultural, a música, que também é importante, dá algum equilíbrio psicológico, socialmente falando, né? O lazer também entra nesse ranking. Não é prioridade, mas também entra nesse ranking. Mas concordo, ainda bem que eu e Samunga somos de muitos de nós. O Martins não quer reconhecer isso, mas ele sabe que ele também é resultado de tudo isso. Ok. Eu quis meio ser o último, acho que sou mesmo o último. Não é o último. Ainda temos 10 minutos para debater. Ainda temos, né? Vou voltar a ser repetitivo quanto à apresentação. Também gostei, acho que para esse espaço em que não há muito tempo, uma apresentação assim objetiva é sempre melhor. Dá mais tempo ao debate, que é na verdade o programa das sextas-feiras aqui. É, mas tenho uma curiosidade e acho que não entendi bem a imagem da capa. Sei que a capa normalmente traz uma. Que, vi aí um pé sujo, não sei. Uma marca, não é sujeidade. Uma marca. É de marca. Como o Afro Basket, o basket foi uma marca para nós, a música é uma marca para nós, a cultura aqui zomba, e a responsabilidade social também sendo uma marca para nós. E Angola tem toda essa componente histórica que nos permite... Marca de quê? Desculpa. É uma marca de quê? É uma marca do pé. Quando tu estás com o lodo, né? Vamos dizer, estamos cá na história da Rainha Giga, que dizem que a marca está lá até agora, é né? Dela, que é o pé muito grande. Para guiar o pé. Mas, pronto, é nesse sentido, né? É com essa visão. Mas está lá a marca, está lá a marca. É que é esse sentido. A outra questão, se calhar, é quanto ao... Nelson, sobre o único caminho para o sucesso, a imagem que também passou aí. Depois eu fiquei a rir, porque nós africanos, depois de estudarmos, começamos a olhar simplesmente para esse caminho. Eu acho que é só para refletir, porque dizer que é o único caminho para o sucesso, eu vou perguntar, Bento Kangama não é sucedido? Não é bem sucedido. E outras pessoas. Essa visão, se calhar, é um pouquinho mais. Mais elitista acadêmica, daqueles que já estão lá e olham sempre para o sucesso, aquela etapa, aquele processo de escola. Pode até não responder, não comentar sobre isso, mas é. Também fiz uma interrogação, responsabilidade social em tempo de crise, porque eu penso que a responsabilidade social é uma questão de cosmovisão, da forma como nós olhamos o mundo, os nossos objetivos, o papel, a partir de, porque se nós olharmos, por exemplo, para a Unitel, toda essa filantropia que a Unitel traz é, na verdade, fruto daquilo que as próprias pessoas líderes estão lá. Então, penso que não vamos esconder, estamos aqui a falar da senhora Isabel. É alguém que desde sempre mostrou isso. Mostrou essa filantropia, mesmo nas outras empresas que ela tem parceria também, tem um pouquinho disso. Então, penso que a responsabilidade social... E eu penso que quando a Elga trouxe aqui é para olharmos, se calhar, como alternativa desse mau clima que o país está a viver também, né? Uma forma de passarmos ou de questão da crise. Então, penso que essa é uma questão da educação, uma questão que temos que batalhar. E as empresas... Vamos ser sinceros, não estão muito dispostos ainda a isso. Nessa época mais, nem querem saber da responsabilidade. Se no tempo das vacas gordas não queriam, e agora? Então... Não, acho que o problema não pode olhar a responsabilidade. Isso é o resto da opinião. Sim, tem. Se calhar, achei interessante a questão da primeira conferência sobre responsabilidade social. Eu queria que nos falasse um pouquinho mais, porque estou mesmo interessado em participar. Não sei se já passou, se vai passar. Eu queria que dissesse um pouquinho. Deixa, antes de coisa, não vou colocar a questão. É para trazer também aqui a reflexão, antes de começarmos o debate. Estávamos a falar com... Eu e o Nelson estivemos a falar. Usaram-se aqui muitos adjetivos, solidariedade e coisa. Um aspecto que é extremamente importante para que se comece a pensar e a implementar a responsabilidade social, que é o respeito entre os iguais, o respeito à vida. E nos nossos dias, o que me parece é que a vida é aquele valor que menos tem valor para a sociedade. Então, as pessoas guiam-se por outros valores que não a vida. A partir do momento em que nós não respeitamos ao próximo e não respeitamos a vida, torna-se cada vez mais difícil olharmos para essas questões da solidariedade, da partilha. Porque para mim eu sou eu e o resto é resto. Yeah, era o meu comentário. Ok. Desculpa, como é que se chama? Lima. Senhor Lima, fiz muitas questões. Não tenho. Mas olhando para a parte de estudar, se lembrasse. Não, como não falo... é mais o único. Não, o único, exatamente. É. E o principal, se quer que lhe diga. Se quer que lhe diga mesmo. Porque se, quando eu falei da questão da academia, eu frisei muito, não é necessariamente, não estou a falar de universidade, não necessariamente, porque o estudar, isso pode ser feito a vários níveis, depende do olhar, tu podes ir para a escola ou não, ou aprender, mas depende muito do olhar de estudar. Mas pode ser isso, por exemplo? Pode ser isso, pois o próprio debate é uma forma de estudar, de absorver conhecimento, não necessariamente na perspectiva da academia. Mas, e estudar é uma coisa contínua. Não, a minha questão, desculpa, é quando se diz aí que é o único caminho, tipo, vamos ignorar todos aqueles outros caminhos que as pessoas usam e olharmos simplesmente pelo estudar. Sim. Não é nessa perspectiva. É essa, a ideia que vem... Não, é na perspectiva, desculpa, vou ajudar. É na perspectiva de que é o caminho principal. Ok. Porque se você não o tiver, você não vai conseguir fazer todo o resto. Então, esse conhecimento é contínuo e pode ser feito a vários níveis, não necessariamente de forma académica apenas. Certo. Os nossos mais velhos, que não sabiam estudar, não sabiam ler nem escrever, tem uma coisa que era a transmissão oral. E isso leva para a vida e que está-se a perder, que tem um valor, e muitas das histórias dos livros foram publicados com base nessa transmissão oral. Então, isso é para além disso. Eu estava falando de algumas figuras da sociedade, mas me parece é que talvez estudaram ao seu nível, mas me parece é uma pessoa. Só que ele indicou. Exatamente. E me parece uma pessoa que tem alguma experiência também. Tem experiência. E parece uma pessoa que tem experiência, né, na área em que aborda, da mesma forma, às vezes pode não falar de uma forma lógica e concisa, mas é uma pessoa que tem experiência. Tens que organizar o teu comentário. Mas há aqui uma ainda questão. Ainda não acabei, senão vou me perder. Não, Tiago, juro. Ainda não acabei. Agarra aí o teu não, pensamento. Não, não vai dar. Senão não vai esquece dar. O meu. Não vai dar. Então, estudar é até o fim. E um grande erro que muitos de nós académicos cometemos, melhor, é que depois de uma licenciatura, ou depois de um mestrado, ou de uma pós-graduação, fechamos o livro, é para a gente até trabalhar. Na verdade, afinal, o objetivo é termos um trabalho, emprego e ganhar dinheiro. Depois, isso depois fica no mesmo caminho, já não nos serve para nada. Então, depois vamos ver os resultados quando tu não continuas a estudar. Desde a academia, e sentar com o Tiago, que tem 10 anos de trabalho, e sentar com a Ala, que já tem 40 anos, e sentar com o mais velho, que tem mais de 100 anos. O Paulo Filipe, que é um pesquisador, ele escreveu um livro sobre terra, que recentemente foi lançado esse ano, no ano passado, que ele fala que alguma parte desse livro foi escrito com base na transmissão oral. E ele apresentou, inclusivemente, nesse debate. Então, tem uma... Se calhar, tentamos ter uma visão mais ampla em relação a isso, mas claro, a sua opinião é legítima, não estou necessariamente a responder, só estou a falar o meu ponto de vista. Em relação à cidadã, que acabou de falar, que são a Isabel Santos, que é também uma das acionistas de várias das empresas, aí vem uma coisa interessante que você, como o jovem falou, ela leva isso para todas as empresas, começa nela. Começa nela, e é isso que nós acabamos, que eu estava, né, a falar e a defender. Começa exatamente nas pessoas, de onde trouxe, da sua educação, apesar que nos trouxe, teve experiências de outros países e também aqui, mas o facto de ter isso no seu DNA, até certo ponto, leva esse DNA dentro, provavelmente, da família dela, dentro das instituições em que a qual faz parte, e assim, sucessivamente, isso realmente podia ser uma grande fonte de inspiração. É isso que nós queremos, que, quando nós falamos de liderança, os nossos pais terem isso, os nossos pastores, os nossos padres, os nossos líderes governamentais, os nossos CEOs, administradores de empresas, diretores, levarem isso também para as instituições. E ainda bem que a cidadã Isabel Santos leva isso, ainda bem que muitos de nós também continuamos a levar. E é exatamente essa bandeira, levantemos a bandeira para a responsabilidade social a vários níveis. Acho que é basicamente isso. Não fala agora, eu desagarrei o meu ainda pensamento. Ainda bem, porque realmente penso... Mas vou voltar a agarrar. Como já não... Já agarrei. Não temos tempo. Deixa o seu comentário, caro capitão. Mas 10 minutos, está bom, papo. Não, 10 minutos. Mas quando falamos da questão de estudar... Temos que olhar na seguinte forma. Não olhar simplesmente no ramo académico. O Nelson comentou sobre isso, que é... aquilo, estudar, olhar para a situação que nos circunda, olhar para o ambiente, tirar lições e daí tentar criar soluções para os problemas que se nos apresentam. Eu acho que para os africanos, para os líderes africanos, é isso que está a falhar. Todos têm alto nível, têm, são doutorados em tudo e mais alguma coisa, mas não estudam as situações para que se criem as soluções adequadas. Eu vejo a questão do único caminho a estudar é nessa perspectiva de olhar para a situação, criar soluções. Não necessariamente tem que ser alguém, um grande académico, porque, mesmo porque o Sabunga também frisou isso, e o Martins, que aqueles que nos conduziram à independência nem muitos sabiam segurar um lápis, mas com os seus ideais e com a análise da situação foram encontrar a solução para que hoje tivéssemos uma Angola como temos hoje. Perguntou da conferência. A conferência foi realizada em 2013, foi a primeira conferência, que era para apresentar um relatório. E agora, na altura, quando for legitimada a rede, haverá a segunda conferência, mas como disse, está um pouco parado. Vamos lá ver até final do ano como é que isso acontece. A gente continua a gritar na responsabilidade social, com certeza que eles vão acordar. Devem ter outras agendas ainda. Ok, para fechar, desculpa, vou dar um rapidamente. Minuto. Eu peço desculpa, Helga, eu tenho uma reunião e por isso saí. A era também no fim, pode fazer. Não sei se eventualmente já terão falado sobre isso, mas já quando está da legislação que obrigue as empresas a terem esta responsabilidade, porque na verdade isto aqui é feito de uma forma voluntária pelas empresas. Ela sente que isso é necessário para a imagem da sua empresa, etc., e faz. Não porque é um imperativo legal. O setor porque... Yeah, exatamente. Mas agora que a lei do mecenato está exatamente. Sim. Já na lei do mecenato é que é voluntário. Exatamente. É. Mas a lei do mecenato apresenta uma margem de possibilidades, até para organizações do tipo as nossas, de influenciar as empresas que fazem dinheiro no sentido deles praticarem o mecenato, porque quando eles praticam o mecenato, têm isenções fiscais. Sim. Portanto, isso é bom para eles. Pois okay? Não estavas aqui, já estava. Mas essa questão, em algumas partes do mundo, há mesmo uma obrigação. Alguns não dão os bens dele porque gostou da população só. Alguns gostam, fazem isso porque aprenderam, como falaste e tal, mas ele é obrigado. A dar mesmo, não é? Porque aquilo o que Nelson falou, é um retorno que ele está a dar à comunidade. Ele não deve dar com um sentido tipo, eu estou a fazer favor como parte do meu dinheiro que eu tiro da minha empresa, vou dar. Não, não é. Porque quando você está lá a explorar o teu petróleo, o diamante, okay, provoca alterações ao meio ambiente e outras coisas. Então, quando você dá retorno, não é favor. Você deve mesmo, é uma obrigação fazer isto, né? Então, eu acho que também precisamos analisar a questão da responsabilidade social numa perspectiva mais holística. Porque se colocarmos, por exemplo, numa perspectiva que a Helga está a dizer, das pessoas individualmente adotarem uma postura de fazerem voluntariado, isso é uma outra coisa. Que eu, como João, é para gosto de ajudar as pessoas, posso usar parte das coisas que tenho para fazer um voluntariado, isso é uma outra coisa. Se coloca com as empresas é numa outra dimensão. Isto não depende só da educação que eu tive, se gostei ou não de fazer filantropia. Isso deve estar dentro de uma estratégia da empresa. Não, no caráter okay? Obrigatório, isso também yeah. Estás a defender. Não, mesmo não obrigatório. Mesmo não obrigatório, mas não deve depender individualmente. Quer dizer, essa questão deve ser vista numa perspectiva de uma educação mais do nível individual das pessoas, para aprenderem a solidariedade e esses valores todos humanos que são necessários de ajuda ao próximo. Isto é importante, mas numa dimensão da empresa tem que ser vista numa outra perspectiva. Já é. Começa a ser, né? Olha, falando do Rio, ele tem isenções praticamente fiscais. Exatamente. Ele tem sempre a doar, né? Sim. Aliás, vai doar agora para o não sei quantos bilhões de dólares. Ele tem isenção. Uma coisa interessante do Rio Gates, que eu por acaso não sabia. E nós fomos beneficiados com a Fundação Bill Gates durante 5 anos. Com muito orgulho, não é? Mas eu estive a ver o filme de Steve Jobs. E acho que ele é da informática. Eram os dois na época, acho que nos anos 80 ou finais dos anos 70. o Bill Gates parece que não tem um comportamento muito leal. Acho que o Steve Jobs partilhou com ele qualquer informação sobre um dos programas que ele estava a desenvolver. E o Bill Gates automaticamente utilizou aquilo e lançou na Microsoft e o Steve Jobs ficou, oh, mas então ensina-me o meu projeto, etc. E depois, então, o Steve Jobs parece que consegue dar a volta por cima e volta então no ranking lá dos maiores, da maior empresa, da altura da Apple. E depois lança essa coisa que o que o Bill Gates fez. Isso já, o Bill Gates ainda é jovem, devia ter 20, 30 tal anos. E o Bill Gates ficou com a imagem completamente negrida. Podia ter os milhões que tinha, mas como pessoa, estava a se defender que não tinha caráter, não mostrou lealdade, etc, etc. Foi então quando surge a ideia de criar a fundação. Ou, melhor, começaram a fazer filantropia. E isso fez toda a diferença na vida dele e no próprio negócio dele, que a Microsoft tem nos dias de hoje. Tanto que até nos últimos anos ele tem estado mais dedicado à filantropia. Quer dizer, começou daquela forma, mas teve um impacto muito positivo para ele em termos de reflexão. Acho que mudou completamente a postura dele perante a vida e perante o negócio e socialmente falando. E levou isso, está a levar isso, né? Com essa bandeira de filantropia a partir da fundação para os Estados Unidos, pelo mundo inteiro e por África em particular. Dizer que a Angola foi beneficiada da cadeia W também, que essa coisa. Então, quer dizer, tem essas coisas também lá sempre do pessoal e, quer dizer, enfim. E aí, praticamente, nós deixamos o capital. E o nosso a última intervenção. Lançou um financiamento para a África Austral, por causa do fenômeno Nil, né? A seca, etc. Mas eles olharam para Angola e olharam para os relatórios oficiais. E nós, o nosso governo. O nosso governo minimizou a situação. Os relatórios de desenvolvimento humano. E não só a questão da seca, né? Ah, ok. No Cunene e não só. E minimizou. Então, a USAID olhou para aquela relatória e falou: não, Angola está porrendo, não precisa de apoio, né? E não vamos ter apoio, infelizmente. A ADRA já falou sobre isso, o Pio Akusanga já falou sobre isso. São 300 milhões de dólares, está vendo? O nosso orgulho, aquilo que a gente grita aqui, epa, as pessoas estão passando mal no Cunene e tudo mais. Nosso governo minimizou, por simplesmente, e a USAID foi buscar aquele relatório e disse: pá, eles não precisam disso. E nós, enquanto trabalhamos no projeto de água, tivemos que forçar uma visita com a embaixada americana no Sambizanga, porque a embaixada americana, quando veio para aqui, a embaixadora, quando veio para aqui, ela disse, leu relatórios oficiais, que diz que a água em Angola está a nível. Maravilha. Então o homem da USAID teve que fazer um esforço, falou conosco, Samunga, por favor, fomos a Angola com nós, e levaram aqueles chafariz que ficam mais de 300 pessoas a lutar por causa da água. E ela saiu com uma noção diferente. No chafariz. Levamos. Olha, aquilo foi uma missão, só Deus sabe. Aquilo era Samunga. Levamos a embaixadora. Eles reuniram lá no. Estava no coiso? Na CAPS. Reuniram com o senhor lá durante não sei quanto tempo. Saímos, eu disse, meu Deus, esse senhor. E foi uma reunião e fomos a dois, três chafariz, ela viu aquilo e disse. Mudou, depois o senhor lá da USAID ligou essa Mongola. Mudou completamente. Mano, ela ficou traumatizada. Mas ela fez um paralelo do relatórios oficiais. E aquilo que ela viu, constatou, porque ela disse, pô, mas água em Angola, mas água para quê? Diz que não é prioridade para ela. Os técnicos, bons técnicos, conhecem o trabalho do campo. Essa é a coisa que eu falo, temos bons técnicos realmente no terreno e vejam na prática o que é que realmente se passa. Então, a DW devia continuar, mesmo vou ter que ir até o fim. Nós não vamos ouvir nada. A DELAP tem que continuar, porque a DELAP tem um papel importante. Seria bom fazer a tal para o Paralímpico. Qual é o relatório oficial? Mas as outras organizações, o que é que escreveram sobre isso? Deveriam ir buscar, mas é para dar orgulho. Ok, foi bom debater o tema. A responsabilidade social como uma marca. Resto-me agradecer a nossa preletora e agradecer os presentes. Reiterar o convite para os próximos debates, dizer que o mês de agosto está recheado. As quatro semanas temos preletórios diferentes, temas diferentes. Então estão todos convidados para os próximos debates. Eu depois vou partilhar o plano convosco. E aí convido a todos ao nosso lanche. Obrigado.